you. Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu moro aonde? Diz comigo. Moro, vocês. Ele na pista!